estrada que eu percorri. Quanto mar que eu naveguei, só eu sei, só eu sei. Só eu sei. Quanta estrada que eu percorri. Quanto mar que eu naveguei, só eu sei, só eu sei. Só eu sei. Cada minuto sofrido, cada segundo vivido, cada momento contigo. O que acontece comigo? Olho pra trás e te digo: represento os amigos e quem tá sempre comigo. Não perco tempo contigo, meu tempo não é perdido. E além disso te digo que a força de vontade, de verdade, vem da alma. Liberdade nunca é tarde, você sabe ou não sabe. O tempo que passou foi bom e será sempre melhor. Buscando sempre o melhor, nunca querendo o pior e nunca seguindo só. Porque quem tirou, cadê? Quem pagou pra ver? Quem falou pra você? Não desista porque eu acredito em você e vou tá lá pra te ver. Fazendo por merecer, depende só de você acontecer. Porque já demorou, clube do berro, Grajaú, microfone destruidor. Relembrar dos velhos tempos, dos manos e dos momentos que até hoje marcam e eu não me esqueço. Por isso que agradeço a Deus, tô firme, forte e vivão, mantendo a cabeça erguida, pois o sonho não é em vão. Não é em vão e quem colou sabe bem as frustrações que senti, as cobranças que enfrentei pra tentar seguir a risco naquilo que acredito, minha família e meus amigos, meu maior objetivo. E eu sei quanta estrada que eu percorri, quanto mar que eu naveguei, só eu sei, só eu sei. Do que vi, como foi, não se sabe se vai tá, mas compreende depois que a estrada nem existia, foi tudo feito por nós, continuidade de ancestrais, pelos pais e avós. Resta saber quem observe, quem caminha na luta. Só poderemos ser felizes quando houver vida justa. Cada fato que vem deixa marcada a batalha, pra que aprendemos que a vida é um amor que se espalha. A lua me chamou, a rua me criou, o dia me ensinou, o tempo me falou que nada seria fácil. Cada verso, cada passo, meu caminho eu faço sem desistir. Eu não fugi, não sucumbi, só resisti, caminhando eu.